agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa com Joana Santos. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à segunda edição do Diga Lá, Ó Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui mais uma vez durante esta meia horinha para lhe trazer mais do nosso fado português. Ontem foi um programa muito bonito e hoje, com certeza, com a alma portuguesa, que é uma alma tão pura e tão nobre, será um programa também muito bonito. Vou-vos trazer mais 6 fados, trago-vos mais esta meia horinha e gostava que a meia horinha que todos os dias vamos ter direito, segunda a sexta-feira, seja também feita por si. Gostava que me enviasse o seu fado, o seu gosto, aquele fado que lhe tocou, que lhe pôs a lagriminha ao canto do olho e que até lhe fez bater o coração com mais velocidade, com mais paixão, não é? Visto que nós, uma alma portuguesa, é uma alma apaixonada, é uma alma tão bonita. Bem, prova disso, temos aqui o jovem Miguel Capucho, que diz: podes dizer que sou teu. Depois a nossa Cátia Guerreiro, que diz: amor de mel, amor de fel. E depois vamos ficar com o terceiro fado, o fado do 31. Até já, e fique sempre, sempre em português com o fado que preenche a nossa alma. Maria, na quinta-feira, põe teu saio de merino. Como quer ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva a tua maneira. Como quer ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva a tua maneira. Mas toma muito cuidado, porque o fado tem seus quês. Cante chale traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Cante chale traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Há quem te vá censurar por cantares chale lenço, mas deixa o mundo falar, pois se eu pensar como eu penso, que certo se há de calar. Mas deixa o mundo falar, pois eu pensar como eu penso, que serve-se a calar. O lenço é gentil brasão que a tradição nos cedeu, e se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. E se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. A moraria morreu, ficas tu para recordar, com um lenço bem plebeu e um chale de agasalhar, podes dizer que sou teu. Com um lenço bem plebeu e um chale de agasalhar, podes dizer que sou teu. Chorar, tornando maior o mar. deixar de amar o meu amor em pecado. Foi a andorinha que chegou na primavera. Eu era quem era. Amor, pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fé, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor jurado em tom menor, em tom menor. Antena Web, rádio à sua medida. À porta da Brasileira, dois tipos encontram dois. Juntam-se os quatro e depois lá começa a cavaqueira. Agrava-se a chinfrineira, vai aumentando o zum-zum, em bomba renta pum. Depois, mais tarde, vereis 24, 26, 29 e 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum. Bate em Portugal o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum. Debate em Portugal o fado 31. Um homem que quer sair por um motivo qualquer, discute com uma mulher e dá porrada nos filhos, a sogra nos mesmos trilhos. Para não ficar em jejum, leva tão bem um fartum. Acaba tudo ao biscoito 24, 28, 29 e 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum. Debate em Portugal o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum. Debate em Portugal o fado 31. Já de manhã os tachados bebem vinho da botija, viram dois copos da rija, de quatro em dois separados. Depois de bem engraxados, para não ficarem jejum, viram dois copos de rum. Vem carcavelos e porto, e depois está tudo torto, arrebenta ao 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum. Debate em Portugal o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum. Debate em Portugal o fado 31. Um belo momento, três belos fados, lindas melodias. Foi o que lhe trouxe nestes três fados que ouvimos e é o que lhe trarei nos próximos três fados que vamos ouvir. Mas antes disso, eu estou aqui também para lhe dizer que pode trazer aqui à antena o fado que lhe fez bater o coração e que lhe fez aparecer a lagriminha ao canto do olho ou o sorridinho sempre nos lábios e nos olhos. Bem, pode fazê-lo escrevendo em www.radioantenaweb.info ou então mandando um mail para geral.radioantenaweb.com. www.diga-lá-osso-meu-fado@gmail.com. E assim, eu gostaria de preencher este programa consigo e com os seus fados. Bom, o tempo passa e eu infelizmente não vou poder ficar consigo todo o tempo que eu desejaria, mas com certeza que amanhã cá estarei e até ao fim da semana eu vou cá estar para lhe trazer belos momentos, momentos tipicamente e somente portugueses. Vamos ficar com mais três fados: João Braga com Madrugada de Alfama, Teresa Silva Carvalho com Amar e, para terminar esta cadeia de três fados, António Pinto Basto, a canção da Rosa Branca. Eu espero que goste, que lhe soe tão bem no ouvido, porque o Diga Lá ao Senhor Fado está sempre em português para si, que com certeza sente o nosso fado, que é tão nosso e tão português. Até já. Mora num beco da Alfama e chamam-lhe a madrugada, e chamam-lhe a madrugada. Mas ela de tão estouvada nem sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada e é mais alta da Alfama, a que o sol primeiro inflama quando acorda a madrugada, quando acorda a madrugada. Mora numa água portada e é mais alta da Alfama. Nem mesmo na madragoa ninguém compete com ela, ninguém compete com ela. Que do alto da janela tão cedo veja Lisboa, tão cedo veja Lisboa. E a sua colcha amarela faz inveja à madragoa. Madragoa não perdoa que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. A sua colcha amarela faz inveja à madragoa. Mora num beco da Alfama e chama-lhe a madrugada, e chamam-lhe a madrugada. São mastros de luz dourada os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa é como estátua de proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa.

e desejo-lhe assim que tenha um dia muito feliz e uma tarde repleta de tudo o que a felicidade lhe possa trazer. Fique bem, fique com fado, fique na Antena Web e sempre, sempre em português.